caminhoneiro crente, Deus mudou completamente, teve rumo e direção. Agora é só graça, agora é só graça. E o caminhoneiro crente vai cantando sorridente, sempre faz sua oração. Caminhoneiro crente, Deus mudou completamente, teve rumo e direção. Agora é só gratidão, agora é só gratidão. E o caminhoneiro crente vai cantando sorridente, sempre faz sua oração.